Eu prometo que não penso no passado. Não vou me desculpar pelo que errei. Eu sei, não é bem isso que importa, já que ainda estás aqui. Eu prometo não sonhar com o futuro. Não vou planejar, nem quero ajuda de ninguém também. Não é nada disso que importa, pois agora estás aqui. Vou deixar estas coisas pra nós. Vou te dar o melhor de mim. Ouvir a noite dizer por tua voz que amanhã o dia será lindo. Eu prometo nem passado nem futuro. Não vou deixar a vida me levar, me negar tudo isso que importa, já que agora estás aqui. Discutir, assumir que é tudo isso que importa e que agora estás aqui.